Tantas vezes te mandei embora, briguei com você. Do mesmo jeito você já mandou eu te esquecer. Depois de alguns dias nós nos reencontramos, começamos a amar. Como é possível não acreditar que nós não nos amamos? Delícia é te encontrar depois de alguns dias sem eu te tocar. Delícia é fazer amor, sentir o seu calor que há dias não sentia. Será que você não percebe que a mesma delícia acontece com você? O êxtase que eu sinto é inexplicável dentro desse peito. Percebo com você que é do mesmo jeito, então somos iguais no amor e nos defeitos. Vamos nos corrigir e ter a dignidade, trazer pro dia a dia a felicidade, parar as brigas e não mais sentir saudade. Vai, gaiteira! Que delícia! Delícia é te encontrar depois de alguns dias sem eu te tocar. Delícia é fazer amor, sentir o seu calor que há dias não sentia. Será que você não percebe que a mesma delícia acontece com você? Canta, Brasil! Dentro desse peito, percebo com você que é do mesmo jeito, então somos iguais no amor e nos defeitos. Abre o peito e canta, vai! Vamos nos corrigir e ter. Parar as brigas e não mais sentir saudade. Oh, delícia. Delícia é te encontrar depois de alguns dias.